0067, with the contact, contact level 360, fly directly the position. Directly the 360, approve, go to 067. Eco Delta Fox, vento é 190 graus, 0,612 de nós, o ajuste do altímetro no 0, no 7, autorizado decolagem pistão aberto. Salvador, tanto 32283 para táxi 1977 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 alterar a rota. Alfa Tango Eco Delta Fox, aciona o código 0133, decolado ao 57, chame controle no 208. 208, Alfa Tango Fox. 287. Boa viagem. Confirme para o controle. É o Elco Delta Fox, senhorita. Elco Delta Fox, contato radar, suba para o nível conforme autorizado, nível 040, autorizado direto coral. Direto coral 040, Elco Delta Fox. Questionamento agora no 454, posição 612. Autorizado, vou no 454, chame pushback de acionamento. Ou chame para o táxi, vou no 454. Cuidado de mandar táxi 454. 3283. Aliar e manter, estou no zero. Aliar e manter, 1-0, tanto 3283. 4, autorização para Fortaleza, livre de voo 330. O TAS 32 no meio, eu já tenho aprovado aqui 370. O senhor aceita ou aguarda a coordenação 330? Pode ser o 370. Okay, então está autorizado Fortaleza 370, via P Zulu 19, até Bangu, após conforme o plano, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120 décima 8. E o transponder 5133. Capitão. Autorizado 370 por Fortaleza, via Upes do Lulo 9, que estuda 0 curva esquerda, Momo Frot, controle 208, transponder 5133, chama 32 no meio. Correto, tanto 32 no meio, chame para o push back acionamento. Chamaral, 32 no meio. Gol 2065, correct, Gol 2767, call Recife 125.1, if unable 133.95. 751-33-950-2067, thank you. Banda direita, divido informações 3283. Gente, 3283, formaria o controle. Chama o controle, frequência 120, decimal 80, decolado ao 02. Obrigado. 3, bom dia, com 1500 pés, por banda direita, divido informações. 1260 e alterna 1288, grato. Controle ao 3283, Fox. Tá cruzando 2 mil pés, curva à direita um pouco antes de vir informações. Zero autorizado, direto Elefa. Direto Elefa, 3283. Sou 1396, Alciane identificação, autorizado direto Mari. Corretando, direto TAP, desce para o nível 050. Afirma, Goma 396, autorizado por FTAP, desça para o nível 050. Até o destino. Decolagem da 10, saída Arbor, Elefa, após direto Nítibo, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar e intercepta o Pesulu 21. Controle 120 décima 8 e o transponder 5135. Autorizado com 15.300, rota a 2121, após o telefone de voo. Decola da 10, saída Ágora Elefa, após November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, para interceptar 2121. 1208 ao controle, 5135 ao transponder 2279. Correto, azul 2759, chame pushback acionamento. Pronto para o Golo 454, está pronto. 1454, autorizado alinhar e manter pistola zero. manter 1-0 no 454. Zero, aeronave da TAM, efetua desvio de formação à direita. 454. Até 200-007 nós, o ajuste, altímetro no 0-7. 1-0 ainda falar 1-0, 1017 ajuste, agora 454. 1-0-5, ganho para o 120, Alfa Charlie Mike. Posso subir para o 145, com 4-5? Estado Mizuno, 4-5. Alfa Mike, já lá deu no 4-5, voando direto na marginal, 1-0-17. Quando possível, informe-se para pouso, Alfa Charlie Mike. Ah, o ano 1-3-5 autorizado. Até amanhã. Canal 6326, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060. Alfa Charlie Mike, confirma pro ideal para o destino? Magnética 0197, cara. Segundo 867, no portão 07 está autorizado. Chame táxi e o nível autorizado é o 300 para Brasília, ok? Sim, 300, chama para o táxi. Boa noite, 867. Valor, Salvador, 2409, formação no meu. 2409. Autorizado Vitória, nível 340, via Bezulu 44, a decolagem da 1-0, o controle 120.8, transponder 5124 e aguarde coordenação para saída. 4089 da Azul, reposte para o pushback acionamento. Decolada 08, controle 120.80. 208, 104, 54. Portão 4 autorizado, tá 32 no meio. Portão 4 autorizado, tá 32 no meio. Salvador, boa tarde, Chiné 6320, informação Romeu. Chiné 320, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 070. Mari autorizado nível 70, o Chiné 6320. Ok, a saída é da El Leda e após Leda, direto Vitória. Ah, Doutor, esqueça a tua prova de voo. Certo, Charlie, Sierra Romeo, mantém as condições visuais, o ajuste é 017. Forme tipo de equipamento e acione o código 0130. Certo, Ram 3283, Sabe Sabro Recife. É o TR 128, decimal 8. 228, obrigado. Controle Salvador, Bono 454. Bono 454, contato radar, 5 milhas sul de Salvador, suba para o nível 360, frisado direto Alefa. Direto Alefa, 360, Bono 454. Bono 396, cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, o azul chama 097, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. E para 2017, reportar estabilizado, Bono 396. E na aeronave da Ocean Action, o Sol? É o Oscar 9 de Mike, para reboque. Da ponte 5 aqui do pátio principal para a remota 13. Aguarde um minutinho, Oscar 9 de Mike. Temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio. Oscar 9 de Mike, ciente. Charlie Charro, meu controle. Falmo que as condições do campo estão a 500 pés de visibilidade, 500 pés de teto e 3 mil de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Ram 3216, pro táxi, alterna João Pessoa, autonomia de 0310, PLB, 164. 3216, livre táxi à direita, no ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Direita, táxi, no ponto de espera da 3216, 3216. Autorizado, papapá, Charlie Serra Romeu. Capitão Guaco Delta Fox, frequência livre para os coordenação. Canal 6326, desça para 3 mil pés, ajuste chama 017. 3 mil, coro 017, XNR 6326. Canal 4167, posição 3 no pátio de carga. Azul 4167, está autorizado, chame táxi. Ele puxa uma táxi, 4167. Então, Salvador, bom dia, o Azul 2788, cliente da Romeu. Azul 2788, boa, está autorizado Paulo Afonso, nível 170, decola da 10, saída Momo, transição Frote, e após Frote direto para o Afonso. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5136. 17020 para Paulo Afonso, decola da 10, perfil da Momo, Frote, aporra direto. 1208, o controle 5136, transponder azul 2788. Leva azul 2788, chame para o chibeque acionamento. Senhora. canal 63, Zoma 5, autorizado a chegar da Amanda, eu separo o nível Zoma 50. O ajuste do altímetro no 017. 17 ali, decola da pista do 0, 32 no meio. Na 63, uma 5 inicialmente mantém a chegada, número 4 na aproximação. Charlie, Sierra Romeo informa agora TF de 410 com 3 mil de visibilidade. É, não será possível o senhor prosseguir para Salvador. Ali mantém pistola 0, 867. Mantendo 0, 867. Mike, Golf Mike, prossiga. Gente, Mike, Golf Mike, informa as condições de Salvador, instrumento, 400 pés de teto e 3 mil de visibilidade. Permitações? Permissão do Mike Golf Mike. 440, alternamos Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Helicópteros, o Mike Golf Mike. No 0, chame a torre, 1895. Gente, parte 13, parte principal Índia, quando toma posse para dar no 0, torre 1 no norte, 295, boa tarde, bom trabalho, 497. Controle Salvador, boa tarde, está 32 no meio, passa 2 mil para 3, na mão, Frati. Foi sobre modulado, 9372 para descida. 9372, aguarde. Chamé 6326, desça para 2 mil pés, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil, reportará estabilizado, ILS, chamé 6326. Chamé 9372, autorizado direto mar e desça para o nível 050. Direto Mari 050, 093, 7, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Canal 315 autorizado, Duna da Presente, desça para o nível 050. Canal 6320, desça para 2 mil pés, ajusta no 017, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. 2017, autorizado ILS, reportador estabilizado, pode mandar para a Duna? Na 3144, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 5 na aproximação. 060, chegada Mari, 240 nós. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 32 no meio, passo nível 065, número 370, Momo Frotti. Na 32 no meio, contato radar, suba para o nível 370, autorizado direto código. Contando nível 370, autorizado direto, Cogbo, muito obrigado. Então, 32 no meio. Contando nível 1867, decola, passa 2000. Disse 126 decimal 85 e alterne 125 decimal 45. Cartão, eu já avisou que Serra e a Corrida está boa. Manda mais 15 segundos. Charlie Serra Romeu. Salvador, boa noite, 67, decola. Boa noite, 67, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 autorizados, na presença autorizado direto Elestra. Elestra na Pro, então, gol 1867. Acho que o confirmar que confirmou o código acionado. 5 Lima para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, azul 2759. Autorizado, azul 2759. 099, o ajuste do altímetro no 097, gol no 399. Resposta. Alô, localizador, Xanea 6326. Xanea 6326, completo o sinal de Xanea Torre, 118, decimal 95. 1895, boa tarde, Xanea 6326. É 3226 na escuta da torre? Tu escuta, 2 milhas do externo, o Xanea 6326. O Xanea 6326, continue a aproximação, reporte totalmente visual com o campo. Informa o Embraer 190 da Azul, prestes a iniciar a rolagem pistão 90. Gente do Embraer vai informar visual, o Xanea 6326. O 1396, solo os 22, libere próxima direita, 1219. 319, próxima direita, gol 1396. O azul 4089 está autorizado o pushback e acionamento, porém recue a aeronave até através do gate 10 para facilitar aí o parqueamento de um Airbus da Oceané na remota. Alistar, Romeu. 0, ventou 70 graus 08 nós, o ajuste do altímetro no 0, 17. Ventando 0, 4, 167. Lula 396, livre táxi e Alfa, e chame antes da Juliette. Boa tarde, Lula 396. Alfa vai chamar antes da Juliette, Lula 396. Quem na produtora? Tem. Vou na produtora, não, Xanea 6325. 1150 graus 10 nós, o ajuste 0017. Livre pouso 90, Xanea 6326. Acionado com 91 a bordo. Autonomia de 3 horas e 30, alterna Galeão para o táxi. 759, livre, táxi em frente, e a parte 3, reposte para ingressar no principal. Aqui vai em frente, parte 3, chama para o principal, azul 2759. Fala, gol na 396, para o segundo de dente. Ok, eu vou no 396. Livre ingresso no pátio via Juliette, portão é o 09. Juliette 09, eu vou no 396. Salvador, boa tarde, ATAN 3805, ciente da Romeu, quando possível, Guarulhos, no 320. Ok, ATAN 3805. Saída da El, transição Mótiva, aguarde o restante da cópia. Guardando, o TAM 3805. 3-0. Flash Canal S, torre 1-1895. 1895, 6320. Tem uma aeronave da aliança sendo rebocada. Esta aeronave vai para a remota 13, você pode seguir a mesma e parquear no gate 9. Seu gate é o 09, ou no 396. Você não quer deixar a aeronave da Azul passar primeiro, senhor? Sim, então mantenha a posição após a aeronave da Azul. Ingresse no pátio e posição 09. 2759, livre o táxi pelo pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10-1895, a torre. Grande pátio principal Índia, no ponto de espera da 10-1895, a torre, pátio 089. Olá, boa tarde, eu cheguei a 63-2312. Sétimo Recife, agora 1260, altera 28-8. Oceania 6326, livre táxi Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Via Alfa, guarda antes da Juliette, Oceania 6326, confere. Sim, bom. Obrigado. O Azul 2759, o solo está ciente. Ponto espera 1895, apoio. Ponto espera 1895, Azul 2795. Azul 4197, após voe, leda. Após leda, 2097. Então 9372, vê se mantém a 3000. 3000, Bruno, ali. 372. Então 3144, desça e mantenha 4000. Então 3144, desça e mantenha 4000. 4000, 3144. Visual, Oceania 6320. Autorizado, pouso, pista no zero, Oceania 6320, vento 140 graus, 109. Leve pouso no zero, formação virtual 500 pés. 6320, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, vai manter, Oceania. Zero. A chegada à área, guarda procedimento LS X-Ray, ajuste no 097. Teto estimado de 500 pés, visibilidade 3000, com chuva leve sobre a roda. Chegada à área, X-Ray, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Saneamento 3195, complete final LS, torre 1895. 9372, desse mantém 2000. Desse mantém 2000, 9372. E está autorizado o final do procedimento LS. SAM 9372. Autorizado LS 9372. SAM 3144, desse tem mantém altitude 3000. Controle 467, agora desvia direita para o A230 por 50 milhas para evitar formações sobre leda. Autorizado desvios. 4167. Vai informar retorno da rota, 4167. Tentou o tráfego parqueando no 09. 741, índio, ponto espera 295, com 17, azul, 4089. Acho que eu não vejo mais aqui na escuta. Acho que eu não vejo mais que eu sou. Solo, o avião Capósica 9 Mike é reboque finalizado. Gente, com informação, eu espero que o senhor iria prosseguir para a remota 1 ou 2? 1 ou 3, estou na posição 1 ou 3. Gente, a gente está visual, só que a Infraero está fazendo um contato via telefone informando que o senhor prossegue para 1 ou 2. Pode ir. Então, a dúvida de qualidade de informação, se me for passar da posição 13, e outra aeronave entraria na posição 12. Sim, foi coordenado aqui, ele já aceitaram o senhor manter a posição da 1-3, ok? Ok, obrigado. Gente, boa tarde. Para posicionamento, 2788. 2788 autorizado, se tiver questionar, reporte fax. Boa Embraer 190 da Azul, ingressa via Juliette para o gay, para a remota 1-2 no pote principal. Após o Azul, Juliette para 1-2, Oxalé 6326. Oxalé 6320, segue a aeronave da companhia frente Juliette até o gate 06, autorizado. Segue a aeronave da companhia para a posição 62, Oxalé 6320. Vai querendo agarrar a torre o teto para ver se pode prosseguir visão ou não, aguardando mais um pouco mais. Se o teto aqui, se for prosseguir para o Salvador, que são os pés a princípio. Xanamé 141, sobre topo, da direita, até para o 230, você vai fazer comunicações, vai para cima na marcação 120. Salvador, ao azul 2773. Xanamé 141, copiou? Projetor, voe para o 230, descendo 4000, você vai fazer, voe para cima na marcação 120, o Xanema é 141. 230, marcação 120 de cima. Salvador Azul 2740, passa 4000. Tá 9372, torre 11895. Já estamos prontos para o pushback e acionamento. Gente, tem duas aeronaves passeando para o setor sul no, do pátio. Mantenha a posição agora. Aguarda. 305. Boa tarde, bom trabalho. Boa. Está autorizando 44, disse mantém 2000 autorizado LS. LS 2000 autorizado LS, 2145. Boa tarde, boa tarde. 255, 210 para o mundo, 60, informação terra. Bono 255, desse mantém nível 050. Boa tarde, desça via chegada Bonte até o 50. Aguarde procedimento LS X-Ray. O teto estimado de 500 pés, visibilidade de 3 mil metros, com chuva, sem chuva agora no aeródromo. Copiado, 050, perdeu Bonte, aguardando X-Ray dando 0, desse. Mike, quanto mais? O teto ainda é de 500 pés e 3 mil. O Mike Golf Mike. Ok, Mike Golf Mike está aqui passando de sua pista Renegade. É, porém a torre está andando certo de 500. Tem que aguardar 600 para poder prosseguir visual para Salvador. A não ser que prossiga instrumento. Vou aguardar aqui no farol da Itapuã para ver o que vai acontecer. Gente, informe o código de transporte estacionado. Estacionado 0133. Qual é a sua posição no momento? Passando através do Parque do Açú. Gente, mantendo o código 0133, aguardando a possibilidade de prosseguir para a situação. No texto, aguardando melhorias do campo para poder prosseguir mais que você mais. Ai, que... Controle Salvador, azul 2773. 2773, está em identificação, diz em mantenha o nível 060, quando no ponto ideal. Na chegada da Mari, aguardando o procedimento LS X-Ray. Teto 600, visibilidade de 3 mil. Então, teto de 500, visibilidade de 3 mil metros, sem chuva. Vem aqui iniciando a descida para o 060, Prodimar e o azul 2773. Canem 141, curva esquerda, Prono 90, desse mantém 3 mil. Controle, o azul 2759. 2759, cruza nível 190 na saída. Cliente, céu 330, subindo no 2759. No pátio principal, pois prossegue o táxi via pátio 1 no Índia. Pode esperar a torre 1 no noite, descão 95, altímetro 90 no 7, bom rumo. Cliente, azul 2788, aguardando a passagem do avião. Controle, o Michael Mike. Prossiga. Eu já estou a 600 pés, está completamente resolvido. Não posso autorizar a prosseguir para Salvador. O teto está ainda de 500, a não ser que a torre nos fale 7600. Senão você vai ocorrer numa transgressão de regras, ok? Ok, eu posso chamar a torre? Negativo, na minha frequência, o mais ou mais. Ok, mais canal guarda. Vai ter que aguardar melhorias, ok? Do teto para 600 pés para poder prosseguir visual. Ok, pode forçar a torre que já estou a 600 pés aqui, ela pode até te ver, senhor doutor. Mas o órgão oficial do teto é a torre, estou aguardando. Só poderá prosseguir para Salvador caso haja melhorias nas condições de segunda torre. Ok. Autorizando 44, complete LS, chame torre 1895. Agora. 4-1, curve agora na esquerda para 1-3-0, reposta brisada no localizador. Torre, boa tarde, Santa 3144, 2 milhas para cima. 5, segunda torre, agora o teto é 710. Ok, graças. Mike of Mike, confirmando base para você. A zero está. Sete mantém inicialmente. Tem condições de prosseguir final 35, Mike of Mike? Afirma. É para o final 35, Mike of Mike. Corre, boa tarde, 2728. 78, boa tarde, mantém o ponto para aguardar. Materado, 78. 4409, autorizado a colapso, turno 0, vento 130 graus, 1 na loja. Autorizado a colapso, 409. O 2018 diz que mantém a altitude de 3.000. 3.000 ou 2.018. O Michael Fumac está na final para... Onde é que é? Michael Fumac, autorizado pouso para pista 3.5 e para pós, táxi a baixa altura. Está vento 1.20 graus no norte. Mike. Azul 2759, chame Recife agora, 126, decimal 0, terra 1288. Seja 0, 1288, azul 2759. Defesa. Tá bom. Solo, helicóptero? Ligar o transporte, deixou um alarme aqui. O Mago Fumar está na vestibular 3. Mago Fumar está de baixa altura. Estando de baixo no transponder, por gentileza. Está no 5 no quarto. Mike. Avistou a 700 pessoas, 3144. 3144, realizado pouso, destino 0, vento 120 graus, 1 no norte. Viu de pouso, está 3144. Azul 4089, decolado 40, controle 20.8. 208, velho. Autonomia 4 horas, alterna com fins, confirma pelo B. 191. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar Tony 1 no noite, decolado 95, altímetro no 097. 097, via parte 1 no Índia. Você vai chamar de 295, obrigado, vou botar. Passa por Dael, após Lisa, depois direto para o Saita. Ok, e FAB nível 340, azul 409. Firma. Alvo. 278 autorizado, né? Manter pistola 0. ali, mantenha no zero lá. Gente, no... Boa tarde, Mike. Mike. Estão no 8, desse mantém 2000, autorizado, final ILS. Desse mantém 2000, autorizado, final ILS, por 208. Do 2773, desse mantém 3000. Descendo para 3.2773. Fono 255, sujeito para sequenciamento, número 4 na aproximação. Correia direita, rua 230. Se houver falha de comunicações, voe para Simbra na marcação 20 e complete final do ILS. Ok, pro 230, caso de falha, confirma a posição. Na marcação 120, marcação magnética 120 de Simbra, voe para o mesmo e execute o final do procedimento. Ok, então a marcação de 20 vai ser a marcação 20 de Simbra. Vai descer para 5 mil, né? Está livre descer e mantém 4 mil agora. 4 mil então, na pro 230, 250. Prossegue para a moto no 4, já autorizado. Remoto no 4, muito obrigado. Salvador, boa tarde, azul 2788. Azul 2788, contato, mantém 170 na saída Momo, ou azul 2788. 2788. Autorizado por pista no 021, 00 grau, 099. E a posse não, 14. Juliette para o 801. Juliette 01, 3144. Ali mantém, até 3805. Não, 141, solo 4, direita, solo 209. Direita 209, se não. Reporte aí, Silvio Direito. Alfa Juliette, autorizado, Alfa Juliette, então, Gate 0508, uma boa. Boa, azul 2773, isso mantém 2.000 autorizado LS. 2.000 autorizado ILS, azul 2773. Foram 964, senhor de identificação, desse mantém 050, na chegada Mari, aguarde o procedimento ILS X-Ray. 050, aguardando X-Ray na Mari, vou 964. Uno 9, pois não, Uno 255. Desce, mantém 3.000, curve agora à esquerda, na proa 190, o limite é o localizador. Ok, 3.000, proa 190, limitado no LOC 255. Uno 255, inicia redução para 1709. Redução 1709, 255. Firma número 3 na aproximação. Ok, vai descendo, 255. Uno 255, desse mantém 2.000. 2.000, Uno 255. Controle de Salvador, boa tarde, TAM 3805, decolada, saída da EL. Uno 255, esquerda, Bruno 30, reporte no localizador estabilizado. Bruno 30, localizador 255, reporte. TAM 3805, contato, tudo mantém nível 320, a saída da EL. A saída da EL, para o TAM 3805. Atualização São Paulo. 4089 já terminou de vir. É positivo, já estamos aprovando o LED agora, o azul 4089. Gente. Informação CR, aguarda um minuto. Preparo a saída da EL, desde a morte. Olha, 2788, seria possível frote? No 8, autorizado, posto pistão 0, pistão 1-0, azul 1-0. Livre pouso no 0, gol 2-0 no 8. 251-3395, azul 4089. Obrigado, amor do bem. Controle azul 2788. Azul 2788 está autorizado agora direto com o Afonso. E como se estimado de pouso do Trantinidada? Agora para o Afonso, estimando no 740 pouso. Bem. No 8, solo 50, direita, solo 219. Direita 219, gol 2058. A checada azul 2773. Porta visual azul 2773. Portada visual. Oi, Salvador, bom dia, gol 255. Uma vez, duas vidas, Salvador. Gol 255, reporta visual campo. Porta lá, 37, mano. 8, boa tarde, só que teve Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette, gate 7, ponto 09. O 9077, copia. Copia, boa, 9077. Boa, 9077, autorizado Congonhas, São Paulo, nível 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motte. Rupes do 190 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5406, controle 120.8. Confirmando o transponder? 5406. Autorizado São Paulo, nível 360, 360 da cola pista 10, com primeira curva direita do perfil da Dael Leda Motiva. Aciona 5406 e o controle, 1208. 19077, contingimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Lembrando que a primeira aerovia será Ampla Zulu 10 após conforme. Gente, 19077, contingimento correto. Direita, solo, 2109. 209, boa 2773. Boa tarde, 2773, da Azul, Zona Sul. 2773, tem que ser Alfa, Kilo, Pat 3, quando lá, atende o sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, atende o sinalizador, 2773, da Azul. 099. Autorizado, 0, 253. A 305, chame agora a Recife, na frequência 1251, alterno 3395. Recife 251, 3395, 3805, boa tarde. Tá.